Olá, olá a todos os que podem estar a ouvir isto, que mantiveram a sua subscrição deste podcast durante os 2 anos de pausa do Westworld. Antes de mais, muito obrigado por manterem este projeto na vossa lista. Obviamente, a ausência por 2 anos para este podcast era esperada, mas o que não deve ser tão expectável é que ainda não existam novos episódios. A série Westworld regressou esta semana aos ecrãs para uma nova temporada e recebi algumas abordagens ao longo dos últimos dias, do último fim de semana, sobre o podcast. Também vai voltar, vais continuar a fazer. Respondendo já à questão, sim, o podcast vai continuar. Irá haver uma nova temporada de As Vozes da Dolores para acompanhar a quarta temporada de Westworld. Só que a estreia, anunciada com um mês de antecedência, acabou por calhar, já sabia que ia calhar, mas é vida, num dos fins de semana, numa das semanas mais complexas, do meu ano. São coisas que acontecem, é o que é. Para terem uma ideia de como a coisa está, ainda nem vi o episódio. Tenho estado ocupado com outras coisas que acabam por ter uma maior prioridade. Por isso, esta semana não haverá episódio. Para compensar, a estreia da temporada do podcast fica adiada para a próxima semana, com 2 episódios sobre cada um dos 2 primeiros capítulos desta nova etapa de Westworld. As datas exatas serão confirmadas até domingo no meu Twitter, em Manuel Reis. E quem já subscreve o podcast não precisa de fazer mais nada. Mas se houver aí alguém que ainda não subscreveu e que está a ouvir isto, As Vozes de Dolores estão disponíveis em todas as plataformas de podcast. Mais uma vez, lamento que o projeto ainda não tenha começado, mas irá arrancar daqui a uns dias. Um abraço! As Vozes de Dolores.